Sheffield. Estamos começando mais um Tweep View, eu sou o Eric. Eu sou o Magari. Eu sou o Mônio. O Magari tá um pouco chateado com a qualidade da conexão aí, né, Magari? Se for só isso o problema. Mas bora lá, quando começar o episódio eu fico feliz. Então tá bom. Então, hoje a gente tá de volta pro primeiro Tweep View do ano pra voltar a falar da série Espetáculo Spider-Man. A gente vai falar dos episódios ou nos episódios? A gente vai falar nos episódios 9 e 10, né? A gente vai falar dos. Onde? Ou nos. Ah, sei lá. É, dos. Nos. É, enfim, o motivo da confusão é porque a gente dá play todo mundo junto aqui e vai comentando o que vier na cabeça. Às vezes tem a ver com o episódio, às vezes não. Como se fosse comentários de diretor. Assim, a gente vai falar durante os episódios. Exatamente. E onde que o pessoal pode assistir junto com a gente pra entender os gatilhos dos comentários, mano? Eles podem comprar o box de Blu-ray, que só vende lá fora, porém, todavia, entretanto, contudo, tem tanto dublagem quanto legendas em português, ou pelo Netflix, que curiosamente considera as duas temporadas como sendo uma só, mas tá valendo. Pois é. E eu acho que no Animazon, que é um site brasileiro que vende coisas que tem na Amazon, tem ou tinha esse box em Blu-ray. Ou seja, um site brasileiro que importou, então vai estar mais caro do que o normal, mas eu acho que tem. Pelo menos quando saiu, eu e o Magaren estavam olhando lá, né? Sim. Só que a gente não comprou porque não compensava. Como chama? Animazon. É tipo Amazon, só que com Ni. É uma zona animada. Isso. É, tem algumas coisas lá que compensam. A gente não tá recebendo pra falar deles não, mas... É, infelizmente ninguém paga a gente pra falar nada. Muito triste isso. É Animazon mesmo? Não é Animazon. Eu tô no Animazon aqui. Peraí. Animazon.com. Animazon.com.br é um site de anime. É, eu tô no Animazon.com, mas eu coloquei Homem-Aranha pelo menos, esse desenho não aparece. É, não é porque eu tinha digitado .com.br aqui. Você tem que escrever Spectacular Spider-Man The Complete Series. Aham. Blu-ray. É, sai 94 conto, tô vendo aqui. É, 94. Pra um Blu-ray de duas temporadas no desenho, pra, sem esperar importar e sem correr e sem pagar a taxa, né? Porque a Amazon ela cobra no carrinho, sai mais barato, eu acho, do que importar. Enfim, é isso aí. Então eu já expliquei, né? A gente dá play todo mundo junto aqui, vai comentando. Então a gente vai falar do episódio 9, ou durante o episódio 9 agora. Então eu vou fazer a contagem. A gente vai falar durante, não necessariamente sobre o episódio. Exatamente, exatamente. Essa é a parte mais divertida. Eu posso fazer a contagem? Por favor. Então, 3, 2, 1, play. Eu esqueci de falar que eu ia pedir pra relembrar o que aconteceu nos últimos episódios, mas à medida que a gente for comentando, a gente vai lembrando. É, até porque eu não ia lembrar nada de cabeça. Olha, tem um cara ricocheteando. Crise de identidade, o ricochete? Pode ser. É ele mesmo. Não, não o personagem, mas... É um personagem chamado Ricochete, que tem os mesmos poderes do Peter na identidade de Ricochete. É o mesmo personagem, né? Não o mesmo... É igual o Shocker. É o mesmo personagem, mas não a mesma identidade de cara de dentro. Tempo, pessoal. Vocês viram? Minha técnica aprimorada funciona perfeitamente. E um pequeno ajuste ao seu regulador de energia. A gente tem o Shocker, vai te dar muito mais, o Ricochete e o Touro, né? Não sei se você tá usando o nome de Touro aí. Muito bom, parceiros. Obrigado. Então, Thor, eita. Se Montana é Shocker e Fancy Dan é Ricochete, você é... Touro. Tudo bem. E então, chefe, o que achou? Eu gostei muito do que vi. O Mauro Eduardo comentou isso na entrevista que a gente fez com ele, mas ele que dubla o Ricochete aí, né? Sim. Falou que recebeu. Pausa pra eu falar que eu adoro essa musiquinha. Foi que ele foi escalado pra dublar um negócio. É, ele foi escalado pra dublar um vilão. Aí quando ele começou a dublar, ele viu: isso aí é o Homem-Aranha. O que eu tô fazendo desse lado? Aliás, no episódio passado eu falei que tinha três dubladores do Homem-Aranha lá, que era o Mauro Eduardo dublando o vilão aleatório lá, o bandido. o Ulisses Bezerra dublando o Nadili. E o Fábio Lucino dublando o Aranha. Acho que foi o Adriano que falou que o dublador do Venom aí é quem vai dublar o Aranha na. Quem tá dublando o Aranha na série do Ultimate. Ah, como eu nunca vi aquela série dublada, ainda bem. Meus olhos já sofreram muito nas primeiras temporadas, não quero que meus ouvidos também sofram. Quanto ódio no coração, Magari. Pois é. Eu só vou ficar triste porque se a gente for fazer do Spider-Verse de lá, eu vou ter que ouvir dublado então. Principalmente depois que começaram a criar super vilões para distrair o Homem-Aranha. Talvez a dublagem seja boa. Quem sabe? Não. Não, não, não falei que talvez seja bom que seja dublado, mas a qualidade da dublagem pode ser boa. Não. Não. Ah, tá falando da dublagem original? Não. Isso é muito ódio no coração. Pois é, nos Estados Unidos também é dublado. Pois é. Qual que é o problema do Brasil ser dublado? É, exatamente, você falou tudo. E aí, Xaxan? Quer ver o passe que deu o título do estadual pra gente? Você não gosta da americana também, não? Eu não quero. Dessa daí eu gosto, da original do Ultimate, eu acho o dublador dele chato pra caramba. Aí, Brown, pega a bola. O do Aranha? Ah. Nossa, vai descobrir a identidade do Peter. Não. Talvez não tão doce. Tudo bem, hora de escolher parceiros para a ronda policial desta noite. Lembrem-se, isso é uma aula educacional, uma apresentação de como a polícia opera, e não uma atividade social. Olha, está tão ruim assim. Está ruim, sim. Mas vai se limpar e ainda seremos parceiros. Então, sem discussões de quem vai com quem. Os nomes estão no chapéu. Desculpe, Holmes, mas eu quero tirar primeiro Harry Osborn. Espera. O Capitão Stacy vai sortear uns papeizinhos aí pro povo. Isso, acabou de mostrar o chapéu. Isso me lembra. Isso me lembra. O Flash empurrou o Randy. Beleza. Isso me lembra, um episódio do seriado Amor de Família. Tem uns caras querendo fazer o pessoal, os bandidos lá, irem pra Inglaterra. Precisam cumprir uma profecia lá pra matar eles, por lá. Eles falam que eles ganharam a promoção. Aí a mulher do Band fala: ué, mas a gente não participou nem da promoção, como a gente ganhou? Ele falou: ah, estão escrito aqui que eles puseram o nome de todo mundo, todos os habitantes do mundo em um chapéu e eles tiraram a gente. Fácil, fácil, fácil. Flash, Harry estão com o Sargento Carter e a policial de Wolf. Então, os novos. Eles sortearam o papelzinho ali. A gente tava conversando, não prestei atenção, olha que beleza. Eles sortearam o papelzinho pra andar junto, pra quê mesmo? É pra polícia, pra ver como é que é um dia de policial. Aí pra formar duplas. Sim, certo. Vai de dois em dois. Só três duplas, né? Só três duplas. É porque só tinham seis pessoas. Aí o Flash vai com o Harry, o Peter vai. Acho que com a Liz. Mas quando ele faz não, com a... Mãos, ele vai longe demais. Eu acho. Caramba. Com a Sally? Sally? Não, Sally. E a Liz vai com a Gwen. Tá. Isso não tá meio abaixo. Nossa, eu... Deu. E a Mary Jane com o outro menino. Então, são mais de dupla. São quatro. É. O Carter vai com a... A Dwolf. Aranha, conheça os novos executores. Ah, é, a gente não comentou, mas esse trio aí são. Ah, é, acabaram de falar no episódio que são os novos executores. São três. São três. O trio são três pessoas que são os novos executores. Perfeito, o Parker tá atrasado. Agora eu tô presa com o rei idiota e o professor. Não se ofenda. Os novos executores? Ah, que legal, hein? Eu adoro essas reuniões de amigos do peito. Chega de papo. Ouro é com você. Ricochete, vai. Toro? Ricochete? Esses nomes são legais no rancho, né? Mas... E aqui, o Shocker... É, o Toro tá na cara, mas o... Os três aí são... eram os executores, né? O Dan, não o mudou Fan, a. O Dan, o Montana e o Toro. O Dan virou o uniforme, né? O Dan virou o Ricochete, o Montana já tinha virado o Chakra. E o Toro. É, e o virou o falou que, vai, que continua o Toro. Mas agora eu fiquei perdido. E o Shocker de verdade? Ele não aparece. O Herman Schultz nunca apareceu? Não, sempre foi montando. Ah, tá. Vai ser um grande prazer. Eu ia falar, porque eu lembro que já tinha o Shocker antes, não lembrava quem era. Era ele. É que ele continuou como Shocker e os outros dois continuaram como os executores normais. Nunca tinham ganhado identidades. Eu presumo que em seu meio de trabalho essas são as coisas. Ah, verdade, foi no do sexteto, né? Antes do sexteto, não tô enganado. Teve um que o vilão era só o Chaco. E tenho certeza de que ele sabe que você também tem essas qualidades. Ó, tem o Osborne aí um pouco viciado em máscaras. De onde eles tiraram essas ideias, hein? Bateu sua bicicleta? É a minha bicicleta. Acertou em cheio. Tem a cabeça do camaleão ali. Ai, não, pera. Quer dizer que eu tenho que sentar do lado dele também? Então, Mary Jane, me diz, de quem você gostaria de ser parceira? Capitão Stacy inventou uma desculpinha pro Peter. Todo mundo sempre fala quem vai sair com quem. É, como se sair fosse como mudar de vida. O que é que tem que querer só se divertir? Não tem nada, garota. Nós dois devíamos mostrar como se faz isso. Um encontro, mas não um de verdade. Nós estamos em uma ronda ou só brincando de fazer ronda? Um assalto a banco de verdade? Você tem que admitir, isso é muito legal. Não, ô pirralho, isso é muito chato. Um assalto em andamento seria demais. Ah, o... Capitão, eu a Margene foi com o Max. Essa confusão Mark. É tudo culpa sua. Minha? Mas os dois estão trocando cantadas. As coisas estão ficando quentes entre eles. Você entrou em outro círculo e colocou uma espécie de encantamento ficando quente, agora quente. Ninguém da turma conhece o seu lugar. Até o Flash tá tentando sair com uma nerd e ela tá dizendo não. Não se ofenda, Flash. Ah, tá. Então é isso. Foi mal? O Homem-Aranha não costuma fazer isso. Tu achou a teia? Com certeza ele é o assaltante. Claro, por que não? Com certeza. Que é isso? Mas isso é uma descaracterização, porque é de Wolf nos quadrinhos clássicos do Maranhão. Esse desenho é uma bosta. Liga para o dono, descubra se tá e é porque ela não virou comissária ainda. Ah. E a culpa é tudo do Peter, né? Da confusão toda aí. Carregamento chegando. Então, Gwen, você é o Capitão Stacy não morreu, não chegou a morrer pra ela poder virar capitã. É capitã, não comissário, eu falando bobagem. É a comissária gorda. Chama ela de gorda. Não, é o nome, né? Gordon. Botão de emergência desativado. Você redirecionou o link do monitor? Uhum. Hora da festa, pessoal. Vamos arrasar. Ó, o Homem-Aranha. Ah, não. É o Ricochete. Falou hora da festa, pessoal, com a voz do Peter Parker aqui. Eu achei que a gente já tinha superado essa fase de tormento no outono. Tínhamos. Até você largar o time antes das finais pra ir para a Europa com a mamãe. Robbie entrou e ganhamos mesmo assim. Mas é claro que se tivéssemos a sua velocidade, teríamos ganhado o jogo antes e eu não teria me machucado desse jeito. É, mas sabe o que é? É que eu tava tomando uma coisa tipo globulina verde. E isso me fez mal. Então o Flash tá reclamando que ele machucou a perna. Mal sabe ele, né? Como que vai machucar mais depois. Tá reclamando que machucou uma perna. Agradece quanto tem perna pra machucar, Tom. Estamos indo pro posto do elevador. Aperte o botão de emergência. Não está funcionando. O Shocker atira nos guardas. Parece que antes do negócio chegar nos guardas, eles pulam pra trás. É tipo o filme do Star Wars. Pra diminuir o impacto, pô, os caras são espertos. Eu não sei, não sei como ficou essa cena no no dublado, mas essa cena aí é do touro cantando a musiquinha do Homem-Aranha. Olha, então, no original, se não me engano, ele canta a música original. Aqui parece que ele tá cantando a... Obrigada, eu achei que ficaríamos com ele a noite toda. Eu disse que ia tirar fotos, mas não expliquei como ia fazer isso. Mas que coisa mais bonita. $1 bilhão em ouro. Tenho certeza que o Stacy já sabe, cara. Se alguém for lá procurar o Peter tirando foto, vai ter uma surpresa interessante. Não, mas eu tenho certeza. Do jeito que o Capitão Stacy foi, ele já sabe que o Peter é o Aranha, cara. Na boa. É, e ele deu a desculpa antes. O Peter chegou atrasado. Ficou, é porque o Capitão Stacy falou, sua bicicleta quebrou, né? Ele, exatamente. Nós vai lá, mas fica fora de vista, hein? Out of sight, de novo, igual quarta-feira. Você vê, aracnofãs ensinando expressões em inglês. Olha que bacana. Estão presos, vai levar dias, talvez semanas para alcançá-los. O Shocker é profissional, ele não teria agido sem um plano. O que quer dizer que se eu não descer logo lá, vocês vão ficar com um grande cofre vazio. Peraí, você não pode... Tá tudo bem, ele tá do nosso lado. Venham, vamos mostrar um pouco de hospitalidade ao nosso convidado. Touro, dê uma força ao velho Ricochete. Pra cima. Aranha. E assim o Ricochete perdeu toda a sensibilidade na sola dos pés. O Aranha entrou no elevador sem ver se aquele grande perigo estava por lá. O mesmo. O próprio? O próprio. O mesmo. O próprio. Tô viajando. Pode carregar. Vamos esmagar o inseto. Esmagar o inseto. Ai, vocês não conhecem outra música, não? É, o Hulk agora, ele só fala esmagar inseto. Nossa, eles atacaram a caixa forte do tio Patinho. Mas ainda tem muito ouro. Será que dá pra nadar nesse? Nesse aí? Não, obrigado. Não é. Cara, mas não é. Tem ouro pra caramba nesse banco. Nesse cofre, hein? Esses são os hematomas mais caros que eu já tive. Com licença, pessoal, esse eu tenho expresso pro céu? Em frente. Esses são os hematomas mais caros que eu já tive. Isso fica cada vez mais revoltante. Só não é a caixa de patinho, porque lá teria moeda. Não só barras de ouro. Oh, mas que sistema de fuga que eles arrumaram, hein? Extremamente elaborado. Tem uma linha de metrô que vai pro cofre do banco? Não sei se é normal isso aí, mas eu já vi em outros filmes. Aquele filme, tem um filme com Wesley Snipes. Não sei se é Ataque ao Trem Pagador, alguma coisa assim. Ataque ao Trem, Rouba ao Trem. Metrô... Não, Rouba ao Trem, alguma coisa assim. Ah. Que é nisso, eles roubam esse metrô aqui. Vem do cofre de um banco. Um banco famoso lá. Interessante. Eles só estão destruindo o vagão inteiro, né? Não só de touro. A ideia não era essa? Então, Alassi! Mais! Não. Já chega. Acaba logo com isso, Choque. Mas vai logo. Eu nunca gostei de ver um pobre animal idiota sofrer. Tipo um coelhinho? Pouco antes, agora pouco aí, o touro quase fez com o Aranha o que o Hulk fez com o Loki. O Shocker tá gostando, ele tá vibrando aí, você viu? Meu Deus. O ouro vale mais que dinheiro e é mais forte também, porque derrubou o trem. Descarrilhou o trem. O pior é que o ouro puro, ele não é tão resistente. É maleável. Por isso que a aliança e essas coisas tem é uma liga de ouro com alguma coisa. Cuidado aí, Touro! Era pro ouro ter dado uma amassada ali, além de ia descarrilhar o trem pela quantidade, mas. Nós tem vida, sabia? Não se ofenda. Enfim. Cuidado! Química. Vamos, pessoal, vamos cair fora dessa caixa de concreto. Você falou química normal ou na posição do cara do. Na posição do History Channel. History Channel, tem outra posição de se falar as coisas. Ah, é, aí ó. Mais uma correção do ano passado que. Eu falei que o cara era do National Geographic, né? É History Channel. Eu só nem lembro, nem prestou atenção. O povo nem ligou. Peter morreu. Ei! A câmera do nerd. Na legenda. Já era, um nerd ao menos. Impressionante, não se fazem mais carros de fuga como antigamente. Garota escolha, já seu nerd. Você lembra dessa música? essa é nova. É a música mais preconceituosa com nerd que eu já ouvi da vida, mas é legal a letra. Ué, um monte de policial. Não tem corpo, Sally. O Peter... É um grande assalto ao banco. Poxa, as cidades vizinhas, como sempre. Vamos ajudar? Como eu vou falar pra Liz? Ela fica péssima de preto. Espera, como pode ainda? Bom, eu fui até o banheiro pra... Mas a sua câmera? Ai, caramba, minha câmera nova! Acho que deixou na foto automática para tentar tirar algumas fotos enquanto estava ocupado. Ó, oh, Capitão Space, dando exatamente. Desculpa. Pô, moleque, faz isso alguma aí. Coisa, eu tenho que salvar de todos, já. Eu não sabia que você importava tanto. A cara do Capitão Stacy pro Peter, tipo assim, isso vai ter um preço, Peter. Eu não sou um monstro. Mas coitado. Se contar pra alguém que eu te abracei, vai preferir ter ficado atrás do furgão. Foi uma ronda bem informativa, senhor. Eu achei. Colégio Midtown Manhattan Magnet. Desculpe, treinador, eu não tive opção. Tive que falar o que Harry Osborne fez para a comissão de campeonato. É a NYSHSFF, o título do campeonato dos Mustangs. Eu ia falar, tá tudo tão quieto, estão só assistindo mesmo, é isso? Ah, a gente tava comentando. Você voltou exatamente na hora que a gente tinha parado de falar. Sei. Mandou bem. Agora Osborne. A gente vai ficar quieto pra você poder comentar pra compensar. Teve que contar e muito boa tentativa. Fui eu. O título não tem valor se não for conquistado. Olha só o Flash com senso moral. Valeu, porque hein? O Harry tava drogado. Exatamente. Da Pink. Bom ver isso. Um dia. Mas agora, você quer tomar um café? Eu acho que tem alguma coisa muito errada quando a pessoa mais sensata é o Flash, cara. Na verdade era pra essa menina chamar Chan, né? Só que o pai era mudo. Era gago? Mudo não. Mudo. Então por isso que ela chama. Qual o nome da garota? E era extremamente difícil chamar ela, né? Que isso? Mas é porque o pai era gago, é a Chachan. Chachan é a filha do Dante? Então vocês. Certo, terminamos aí o primeiro episódio. Não. Na verdade, o nono episódio. Aliás, é o. Eu não sei fazer conta. 20. Alguma coisa. É o 13 mais 9 que você quer fazer? Exatamente. Conta? 22, gente. 22. Exatamente. Gente, não, só eu. Eu sou ruim de conta. Você pega o 3 e diminui 1 quando é mais 9. Aí vira 2. Enfim. Enfim. É, tá vamos pro episódio Mas 10. Mas você falou fim? Enfim. Só uma coisa, você é mentiroso, não é episódio 10, é o episódio 23. Ah, na Netflix, né? Exatamente. E quantos episódios no total tem na Netflix, Mônio? Eu acho que a Netflix tinha que começar a pagar a gente pela propaganda que a gente faz, cara, na boa. No que... total são 26, só pra avisar. Aí a gente tá no 23, isso não te dá nenhuma tristeza? Muita. Aqui, toda a propaganda que a gente faz pra Netflix é falar que a legenda dela é uma bosta... que ela nomeia duas temporadas com uma só. Isso, tá vendo? Eu tentando ganhar os trocados e você fazendo umas dessa. Muito obrigado. Agora não adianta mais não, a gente já tá quase terminando a série. Apesar que lá tem outras séries, né? Pois é, né? Um catálogo bastante variado, muita coisa pra poder assistir. Nossa, assim que acabar essa gravação eu vou assistir algo na Netflix. Exatamente, porque eles têm muitos filmes bons. Pô, esse vai ser um episódio que vai valer a pena ficar calado. Quase metade dele é sem dublado. Todo mundo pronto aí pro play? Sim. E a Rui? Então, 3, 2, 1, play. Flores perfumadas. Esse território é do rei do crime. Antes era do Silverman e ele está pegando de volta. Ah, é. Eu só queria... Tá tendo aquela guerrinha de gangues lá, né? Guerrinha de gangues. Os bandidos sabem quando eu tô com pressa. É. Uma guerrinha quando eles guerreiam com arminhas da Nerf. Então, barril de qualquer lado, o Silverman e até o Dr. Octopus competindo pra transformar Nova York em seu próprio império pessoal. Ah, as flores da Liz. Talvez o Lápide me escreva um bilhete. Feliz dia dos namorados. É, eu já ia falar, Peter Sambu, esquece a Liz, vai atrás da Gwen. É, vale citar que esse episódio, pelo visto, se passa no dia de São Valentim, dia dos namorados. Fevereiro. Que é 14 de fevereiro. É algum dia de fevereiro. Exatamente. 14. É algum dia de fevereiro. Gente, eu adoro essa música, já falei. Agora que eu percebi que eu tô dançando aqui com o corpo enquanto eu ouço a música. Muito bem. Mas não que eu goste da música, não. Não necessariamente. Não é porque só desde aquela dos anos 60 na versão dos Ramones, essa é a melhor música do Aranha que já fizeram, né? Não. Por falar em música, Magari, parabéns pela música de encerramento do Tweepcast do Spider-Man. Spider-Man? Que você pegou a música do. Música de próximo episódio. Tá. Normalmente a gente encerra com a música de encerramento da série de 94, né? Eu deveria me aproveitar disso, mas a ideia foi sua. Magari, leve o crédito porque eu não lembro. Então, por isso que eu falei, eu devia me aproveitar disso. Olha, a Gwen tá super produzida, e eu talvez eu esteja adiantado novamente. Eu pensei que você ia falar que aguenta linda, mas ia falar, amigo, isso é uma constante. Obrigada, Peter. Então eu vou falar isso pro Harry. Harry, isso é uma constante. Peter Bocó, Harry... Sobre as músicas de encerramento, deixa eu levar o crédito pelas músicas toscas. Okay. Até hoje eu tô abismado que você achou a música do teste do sofá, cara. Ônibus escolar. Ai, ai. Não é tão tarde para vermos os Knicks, porque... Ninguém vai falar do Groot cantando de Jingle Bell. Você vai ser romântico, entendeu? Verdade, hein? I am Groot. Não, deixa. I am Groot, Groot. Ai, ai. Doutor Octopus, eu... Quem será esse do lado do Octopus que vai aparecer? Mas onde está a terceira pessoa? Silvio Manfred. Quem será esse? Faço ideia, cara. Dê uma dica. Curiosamente, eu lembro bastante desse episódio. Esse é um dos melhores. Não, é o que tem a melhor sequência de luta. Que é o que vai ser. Eles lutam. Com a música... Com as músicas clássicas. Magari. Meus advogados entraram em contato. Ah, tudo bem. Você vai esquecer, hein? No dia dos namorados. Esqueceu o quê? O Octopus tá parecendo um vampiro. Aqui parece ótimo. Nossa. Não. Nossa. O Abutre tá parecendo o Nosferatu. O Abutre tá parecendo aqueles papo de fundo. Pessoas românticas que andava com a fita métrica pra medir os caras bastante. O que a gente sente com eles? Eu não acho, por favor. E você deu um spoiler que é o Abutre. Tá. Desculpa. O cara tá super disfarçado, você fala quem é. Ed, o que você... Eu precisava vir. voltar. Mas a dublagem deixou o Caolho como pet mesmo. Eu sei que eu tô adiantado aqui, mas só comentando, senão eu esqueço. Ah, não deve estar tão adiantado, você falou bem na hora que ele apareceu. Ah, então tá tranquilo. Ah, na hora que ele terminou de falar pet, ele apareceu. Me ajuda aqui a pegar um negócio que caiu, amigão. Mas é o da Apple? O seguinte, você tem que me ajudar para que eu não diga nada. O iPad? Peraí, cara. Impossível. Esquece. Cala a boca. Ela gosta de intelectuais. Não só para baixo da saia das minas. Pois é, né? Olha isso. Então, você me dá um chute. É claro que eu entendi. Pode deixar. Escuta, você não vai pegar o garfo? Pra quê? Você vai se eu disser alguma bobagem, você me dá um chute. Ah, não precisa nem pedir. Agora, rei do crime, escute o que eu vou dizer. A família Manfred governou Nova York por décadas e você não vai tirar o que é meu. Os tipos tradicionais sempre levam as coisas para o plano pessoal, mas o império do crime deve ser governado como um negócio. Eu não diria um negócio, e sim uma ciência. Quem será esse? Vocês dois pensam tão pequeno. Brinca. Acho que já falaram o nome dele algumas vezes. Não, mas não falou. Tanta confiança, doutor. Se você falar Silvio Manfred, você vai lembrar quem? Reunião. Espere um momento. Não fui eu quem marcou. Foi essa relíquia. Superman é fácil de lembrar quem é. Foi você que cabelo de prata. Reunião, lápide. Aposto que podíamos resolver isso facilmente. Ah, é? E como seria? Essa guerra de gangues é extremamente formal, né? Por enquanto. É tipo você passar um minuto naquelas TV cenário, TV câmara. Eles discutem. Vossa Excelência deveria ir para vossa progenitora. Para a meretriz que lhe deu a luz, né? Tipo a meretriz isso. É muito ofensiva. A meretriz já é. Aquela mulher de vida fácil que lhe deu a luz. De vida fácil. Vamos lá, o que tá acontecendo? Nós dois temos que ter uma conversa. Ih, rapaz. O bom que é. Eles estão assistindo a ópera numa câmera à prova de som, porque ninguém ouve nada, né? O que indica de que eles também não ouvem a ópera. É um bom lugar pra você não ouvir a ópera. Olha só o cabelo de prata já. Não é. Tá vendo? Em vez de ser um ciborgue, ele tem uma armadura. Sim. Acho justo. Que é isso, hein? A última revista que eu li que ele aparecia foi justamente a. É que ele se transforma naquele ciborgue. Não, a última revista que eu li que ele aparecia é quando os caras vão querer pegar a cabeça dele com o moleque lá. Eu ia falar a mesma coisa. Pô, é raro ter coisa boa é hoje em dia. Tem que citar sempre. E aí, Osborne? Eu falo porque naquela leitura minha, de na ordem lá, a última que eu vi foi essa. Aguentar um violão é ótimo. Alô? Robbie? Me desculpa, mas é que falei. Meio de... Rob não era o nome de um robô? Hã? Ah, não, é do. Era do Quarteto Fantástico. Ah, não, era Herbie. Não, é do robô. Ah, não, isso é do Isaac Asimov, eu acho. Esquece. Tá chique assim, lendo Isaac Asimov, é? Mas a história é legal, as histórias. Eu não tô falando mal. Não, mas não é chique assim, é. Uma história é um livro normal. É culto, pô. É culto, olha só. É o primeiro robô da história do Isaac Asimov. É, daí estragaram fazendo aquele filme sem vergonha e o robô. Ah, o filme não é tão ruim. Não, só que é ruim. É que, olha como a gente sempre saiu do assunto. O livro e o robô são vários contos diferentes eu sei. Com vários robôs, né? O filme fica como se fosse um conto a mais. É. Então, mas comparado com onde eles levantam o problema das leis da robótica. Então o livro só. E o jeito de ultrapassar a lei da robótica é excluir a lei da robótica. Sério? Não é isso que eu ia comentar. O livro é infinitamente melhor, né? Tipo. O livro? Oi? Não, é livro de conto com vários contos. robôs? São... são algumas histórias. Ah, então tinha que ser... É, o livro tinha que se chamar Nós Robô, né? tem uma edição que chama Nós Robôs, eu acho que tem outros contos além desses. Estragou minha piada, triste. Vou ter que apelar. Tem que apelar, tipo aquele cara que foi fazer uma confissão. Chegou na polícia e falou: aquele banco ontem é o robô. Vocês pediram por isso. Vamos voltar pro Lutre caindo em cima de todo mundo? Sim, sim. Não. E o Aranha segura do Lúcio porque ele é fodão? Não, porque não caiu. Aqui caiu. Não, não caiu em cima de todo mundo. Ah, sim, sim, sim, sim, sim. Calma aí, tem quantas pessoas na luta aqui que eu já tô todo perdido? Mundo. Tem o Octopus, tem o Lápide, o Homem-Aranha, Cabeça de Martelo, a Silver Sable. Cabeça de Prata. Cabelo de Prata. Cabelo. Cabelo de Prata. É que agora tá uma cabeça de prata, convenhamos. Tá corpo. boa saída, amor. Boa saída. A boa saída foi que o Aranha abriu ali. O Octopus. Aí, o Abutre também, né? Black Gaxton? Quem que é esse cara mesmo? Puta, é o amigão do... É aquele bandido aleatório lá que... Aí, na série, é o que... É o que vai... Isso não é justo, Harry. Não sei se é spoiler. O Black Gaxton não é o amigão do Coisa? O Coisa? Não sei. Eu achei que tava falando de outra coisa. O Coisa que eu digo é o Fanático. Não, aquele... Ah, não, aquele é o Black Drago, é, né? Black. Não, Drago... Black Drago foi o outro doido de... Foi o Abutre. O Black Drago foi o Abutre. Puta, eu tô mal. O Black Gaxton, nos quadrinhos, ele é o... Ele é o cara que o irmão da Beth se alia. Lá no começo. Isso. Só que aí vamos em vez do irmão da Beth, puseram o irmão da Alice. E pronto, fechamos o ciclo. Achei que esse negócio de black pra todo lado aí não ia dar em nada. Tá vendo? Ainda citou, faltou chamar o Black Kamen Rider. O melhor de todos os Kamen Riders. E tem a Black Cat também, né? Não está aí. Então, tá tocando música clássica pra todo canto enquanto tá tendo a luta aí. Nós fomos crianças extremamente cultas, que a gente assistia Tom e Jerry, etc. Cheio de música clássica. Música clássica, olha só. Mas música clássica é fácil de tocar. Não lembro que o Tom aprende a tocar com 3 lições lá? Você está ótima. Lição 1, Frame. Lição 2, Frame. Lição 3, Frame. Esse aí é o doutor. Aparece o doutor bem marrom aí. Sozinha no dia dos namorados. Bom, onde eu poderia estar? Peter saiu com os amigos. Você vai pagar por sua constante interferência, Magnídio. Então, eu tô meio sem grana. Por que você não paga essa noite? Eu fico te devendo. Dois dos meus maiores inimigos e esse idiota jurássico estão tentando se matar e eu tô tentando impedir eles de fazerem isso, por que mesmo? Ah, lembrei. Segurança pura. Robbie! Nossa, que interferência! Robbie! Ele é a causa dos nossos problemas. Podemos governar Manhattan juntos ou dividi-la quando quisermos. Assim que nos livrarmos dessa peste. Por favor, não me diga que a mulher gorda não tá cantando. Resumindo, a gente detonou a aranha primeiro, depois a gente resolve entre a gente. Segure ele enquanto eu termino o que vocês começaram. Finalmente o Lápide percebeu que ele está em público, então ele tem que mostrar que ele é bonzinho. Opa, tem gente me olhando. Eu sou um filantropo. Sabe como é, né? Eu tenho uma reputação a zela. Meu rosto é conhecido. Tem uma reputação. Infelizmente. Agora que eu parei pra pensar aqui que... O Flash machucou a perna, tá com a perna enfaixada e pediu pro Peter chutar, né? Ele tava chutando exatamente a perna machucada, né, cara? Pior que era. Devia doer um pouquinho. Talvez o chute tava sendo bem fraco, a gente tava achando que ele tava chutando muito forte. Ou não, o Peter tava se divertindo chutando. Então dance comigo. Porque na verdade, dançar com você é tudo o que eu mais quero. Vem, mana, vem dançar com a gente. E ficar de vela na noite mais romântica do ano? Romântica? Ué, é só um feriado comercial criado por floristas, empresas e cartões sólidos. Não tem nada de romântico. Coitado da Liz, né, cara? Ficou sozinha. Talvez seja um pouco romântico. Ele já tá quase virando um filme do Sam Raimi. Vamos partir pra porrada? Eu não consigo enxergar. Eu não preciso enxergar para terminar com você. Ah, ótimo, um bandido concentrado. Isso. Servos hidráulicos estão fortalecendo essa armadura. Sem os hidráulicos, sem força. É bom que ele sabe exatamente onde tava, né? É, deu uma pseudo. Agora o cara fica preso dentro da armadura e não consegue nem se mexer. Se eu falar que na dublagem falou que o nome dele é Alfred Manfred. Alfred. Meu Deus. É. Não, aí. Na legenda tá Silvio. Pois é. Na legenda tá Silvio. Como a gente tá assistindo e comentando ao mesmo tempo. É, eu não sei se todas as vezes falou isso, mas agora aqui eu tenho quase certeza que eu ouvi. Senão. Então, comporte-se. Não, meu ouvido tá muito ruim. Eu sei que não é um jogo, mas quem. Silver Sable não teve coragem de dar um tiro, não é Silver Sable que eu conheço. Descaracterizou. Puta que pariu. Peraí, o Octopus falando além da selva? Isso não era o. Não saia daí. Ah, meu Deus, Kraven. Cuidado com o trem do banco aí, o metrô do banco. Ah, esqueci de pausar pra ficar junto de vocês. É desses. Você fica correndo? Talvez quem tá assistindo tá com o episódio na mesma velocidade que o meu. Ou não, né? Ou não. Hora que o Homem-Aranha tirar o disco do poder do Octopus, vocês me avisam. Já tirou. Aí, ele tá carregando o Octopus agora. Exatamente. É a medalha, né? Medalha lá do Medabots que tinha? Não sei, não tinha Medabots, porque eu tenho bom senso. Não, porque você é velho. Era isso que eu ia falar. Eu já era velho na época. Ah, tá. A velhice me impede de assistir desenho mesmo. O que nós estamos fazendo aqui agora? Na época que eu assistia a Medabot, você provavelmente estava trabalhando, então você não podia assistir. Eu sei que eu estava. Cara, eu assistia Padrinhos Mágicos todos os dias. Durante? De entre 8 e 5 da tarde? Não, assistia de noite nas reprises. Pois é, Medabot passava de manhã. É, você não conhece TV a cabo, né? Eu não tinha. Ah, desculpa. Meu Deus, o desenho vai acabar com a pensei que o Léo podia matar o Aranha, mas não. Agora que tem a música clássica na porrada ali. Pois é. Oi, e sério, é uma sacada genial, né, cara? É, porque nunca foi usado antes isso. Ah. Você assistiu o Justiceiro? Assisti. Então tá. Lembra do Russo? Eu não tô falando que é inédito, tô falando que é genial, é legal. Ah, tá. Tem outros lugares que eu já vi isso também. Eu acho legal porque é o contraste entre a violência e a música clássica tocando. Ah, o próprio. Você não tem noção do que a música clássica tá dizendo. O próximo. O próprio Tom Jerry. O Jerry tá se acabando com o outro lá aí. Tocando a música clássica lá. Deixa pra lá. Jonah Jameson, você me deixou sozinha. Joan, se eu não for para outro lugar em 0.2 segundos, eu vou surtar. Está demitido. Espere o acerto de contas em breve. Obrigado. Sei que não tinha sido isso que planejou para o Dia dos Namorados. Ai, Dia dos Namorados! Talvez isso não seja o que você planejou pro Dia dos Namorados. Se ainda não tiver nenhum plano. Precisa, o meu emprego. emprego, acha que é por causa do... Eu filmei o que então, sei que foi isso que você planejou, ele colocar a mão no ombro do Homem-Aranha, mas foi exatamente o que eu planejei, né? Como se desculpou com ela por sair. A minha irmã não vai ser seu stand. Agora, as coisas esquentaram entre o Mark e o Aranha e o Peter. Alguma coisa errada. Tá vendo? Todo mundo percebeu que ele fica com a Gwen, cara. Só ele que não. Lincoln pode estar livre, mas o mundo sabe que ele é o rei do crime. 16 agências do governo vão manter sob vigilância. A organização dele está falida. E a dublagem insiste em chamar ele de rei do crime. Normal. Enquanto na legenda tá chefão. Enquanto na exatamente, na legenda fala chefão. É dublagem, né? Dos crimes. E a natureza abomina o vácuo. O problema não é a dublagem, é a dublagem mal feita. Redundância. Não é redundância. É sim. Você tá vendo o negócio dublado aí? Tá bem feio. Eu não estou vendo dublado. Tá, não, não tá não? Estou vendo legendado. Tá, mas o áudio é um desenho. Então o desenho... O áudio não tá saindo da boca de um desenho. Alguém dublou. Sim. Alguém dublou. Dublou em inglês, mas exato. Dublou. Quando eu falo mal dublagem, exato. A dublagem é daqui. Não o áudio original. E nem comentamos que mostrou quem é o novo chefão do crime que estava por trás de tudo. Exatamente quem? Quem era? Quem era? Raimundo Nonato. Quem? Raimundo Nonato. Não, pera. Raimundo Nonato é o Duende Verde. Agora eu descobri minha identidade. Certo, então terminamos o episódio 10. Faltam 3 episódios pra acabar a série. Muito triste. E ok, né? Encerramos por aqui. Algum comentário? Não. Só que o desenho é muito bom, fantástico, incrível. Homem-Aranha. Incrível. Incrível, incrível. Homem-Aranha. Certo, então fechamos por aqui. Quarta-feira, Trip View Classic. Sexta-feira, mais um Trip View. Então, até mais. Até. Abraços!